isso, legal. Quero mudar o mundo, criar o céu na terra. Séculos passam no segundo. Um sorriso bem a passa que mude é o paraíso. É o paraíso. É que eu gosto. Sempre em busca de uma nova versão, atravessando a escuridão. De repente, a luz do amor ilumina nosso coração. Simplesmente odiava quando a vida caía naquele buraco. Sabe quando você batia, aí a vida ia direto pro buraco, aí você caía, você pegava a vida, mas caía nele? Eu prefiro morrer do que perder a vida. Finalmente! Aê! Finalmente! Nós conseguimos! Eu não acredito! Bolo, morde o bolinho por mim! O bolinho não tá aqui, tadinho. Oh, meu Deus, que pena! Eu não acredito, finalmente, depois de... Olha, mais dela aí. Né? A foto dela tá perfeita, tá vendo? É igualzinha a ela. Parece a voz da minha mãe no telefone. Não consigo reconhecer as vozes. Parecem bastante parecidas. Oi? As vozes são muito parecidas de vocês. Não consigo reconhecer quem é a Bolo e quem é a Sofia. Tá, eu sou a Bolo. Bolo. Eu sou a Sofia. Okay. Aqui. Eu sou a Sofia. Gente, faz tanto tempo que eu não converso contigo, fiquei aqui. Então é o seguinte, a pessoa que mais puxa o R é a Mari. É verdade. Meu sotaque é cearense, dela é paulista. É. O meu é uma mistura também. Vai pro sotaque que não tem erro, minha filha. É verdade. Sim, dona 3, você veio pra Fortaleza de novo e não me avisou, né, bonita? Meu Deus do céu, Sofia, como foi que eu esqueci de avisar? Você meu Deus do céu. Eu vi as mas fotos. Mas foi uma viagem de última hora. É que eu precisei surtar com a Sofia também. Eu ia ficar que a gente ficou surtando aqui horrores, acho que umas 2 horas, rindo aqui de tudo que tá possível. Cantar a música do Digimon, do Inuyasha, de que mais, Kate? E o Hakushi. Oh, parece eu e o Eduardo. Sim, falando em Eduardo, ele mandou um abraço pra vocês. Mandou outro pra ele. Cara, me deu a oportunidade de conhecer o Thiago e o Eduardo. Eu não pude ir, cara. Fiquei tão triste. Oi? Não ouvi não. A última coisa que vocês falaram, não. Eu que falo. Pera, gente, começou a gravar. Vamos lá. Cinco, síndrome de F-Cake. 5, 4, 3, 2, 1. Ih, começou, meu povo! Tá aqui a Sofia. Fiquei aqui. E nossa convidada de honra. A Tracy. Mais conhecida como Lady. Como Lady, né? Pois é, meu povo. Finalmente nós conseguimos pegar a Tracy pra fazer a entrevista. Ah, é, depois de pequenos problemas técnicos. É, depois de mudar. Infelizmente, nosso querido Ryu não pôde estar presente hoje, que era o que mais queria fazer esse podcast. Mas você vai lembrar. É uma pena não ter um cueca aqui conosco. É verdade, é uma pena mesmo. E também vamos lembrar também a Vitória, que ela também queria estar aqui, mas ela não pôde. Então vamos mandar um beijo para os dois. Mas vamos vocês, queridos. A gente não esqueceu de vocês. Meu Deus, eu ia precisar nada para todos vocês. Né? Mas vamos vocês, vocês não foram esquecidos. Talvez a Niara se junte a nós durante o podcast, mas vamos ver, né? É, vamos ver. Enquanto nós não nós temos a certeza, vamos continuar. Vamos, bola pra frente. A gente fica aqui na expectativa, fazendo mandinga e vamos lá. É, okay. É uma passaraba. Bom, se ela tá passando pelo mesmo que eu, duvido muito. Quanto esperam as duas horas? Resolve tudo. Então tá. Muito bem, vamos começar. Vamos lá, primeira pergunta. Quem faz? Vai tu, Kate, logo tu. Eu? Como surgiu a ideia do, do Guardiões dos Elementos? Meu Deus do céu, eu tinha que começar logo por aí. Pra começo de conversa, eu comecei Guardiões dos Elementos quando eu tinha 12 anos. Então, faz um tempo. Bom. Acho que foi... lendo algum livro de ficção, e eu não lembro se foi Eragon ou se foi a Harry Potter, mas provavelmente foi Eragon. Eu tive a ideia de começar a escrever a fanfic. E da onde tu tirou a ideia de usar Inuyasha pra fazer os personagens? Foi o primeiro anime que eu assisti. Foi a primeira, o primeiro contato com esse mundo dos animes eu tive foi com Inuyasha. Então, de uma certa forma, na época eu tava surtada, eu tinha 12 anos. Tava surtada com o Inuyasha, apaixonada pelo Sesshomaru. É, bendito seja. Que lindo e gostoso do Sesshomaru, parei. É, exatamente. Como foi desenvolver os personagens principais, a desenvoltura, assim? Porque além dos personagens que existem no Inuyasha, tem os seus principais, que são muitos. É, são muitos mesmo. É, os Guardiões dos Elementos é quase uma novela. Mas enfim, as personalidades do Inuyasha, Kagome, Sangue, Miroku, aqueles do grupo principal já estavam feitas de uma certa forma, né? Eu podia tirar todas as a interpretação que eu tinha do original. Embora a personalidade deles durante a história modificou bastante do que deveria ser. Mas os personagens que são meus, a personalidade deles, na verdade, foi mais criada pelos meus amigos do que por mim. A Fiquei tá de prova. O Milo não só é o que é hoje por causa dela. E... meu Deus. Opa! Kiara apareceu! Ela ainda. Tá chamando. Ué, prossiga o 3 enquanto ela não tenta entrar aqui. Sumiu. Quando essa novela não continua. Ah, enfim. O que mais vocês querem saber dos personagens? Não, me fala qual é o personagem que mais te cativa. É. Por aí, vai começar por aí. Olha, pra começo de conversa, os Guardiões misturam muito com Darkness, né? Então se eu vou falar o personagem que mais me cativa, vai ser da Piquete. Aí vai acabar virando o Landing Cast dela, e não meu. Não, mas eu tô falando do primeiro, não do segundo. Porque, na verdade, o que mistura mais com o Darkness seria o Memórias. A gente, enquanto eu tô falando do primeiro, Guardião dos Elementos. Sacanagem. Tá bom, deixa eu ver. Kiara, diga oi para nós. Ei, gente, tudo bom? Olha aí, mais um apareceu. Ai, que voz sexy. Pera aí. Sayuri casa comigo. Eu vou começar a cantar aqui, vocês vão ver. Então, eu tô nesse momento da minha vida assistindo Skip Beat, entendeu? Então tá meio difícil. Ah, aí. Sim, vamos continuar nosso podcast. Sobre tá. O que a gente tá falando? O personagem, o personagem mais cativo pela Crypt. Aquele, né, que você olha, você fala, meu Deus, se ele existisse, eu jogado na minha cama, ou não? Então, eu tenho uma lista infinita de personagens, assim, infinita mesmo. Ai, ai. Enfim, se eu falar Milo, fica aí que me bate, né? Eu perdoo, porque esse é o seu loading cast, né? Eu tenho um fraco enorme pelo Milo, mas meu personagem preferido é o Lúcio. Fui eu que escolhi o nome, eu me lembro disso. Gente do céu. Foi até meio engraçado, porque você do nada virou pra mim e falou, Mari, você quer que a Fiquei que tem um irmão? Eu falei, ah, faz? Aí falou, ah, então falou do pai e do irmão dela. Deu, ah, Lúcio e Johan. E ficou nisso. Aí eu comecei a desenvolver os personagens. E, meu Deus, os dois são perfeitos. A gente tem que admitir que o Johan e o Lúcio são de morrer e matar. Eu tenho um precipício pelo Lex. Mas, enfim. Na verdade, o personagem que eu mais gosto de escrever é o Milo e a Fiquei, que eles dois juntos são incríveis. Sempre aparece ideias pra escrever sobre eles. Até eu já escrevi. Bicho, eles são... É que eu sou difícil escrever a fanfic mesmo. Eu demoro um ano pra escrever. É, como eu tava falando pra Sofia, você deve ter uma imagem muito, muito equivocada de mim, porque você me descreve como uma pessoa muito retardada nessas fitas. Você é só inspiração. A gente aprendeu com a Kagome lá em personagem fictício de que sempre é a mesma coisa. É só inspiração. Só inspiração. Falar em personagem fictício, fiquei que um dia você tem que escrever, sabe? Porque é importante. Né? É. Eu tô falando, ela me cobra até em podcast. Sobre o plano, eu parto. Como é que você começou a pensar sobre o plano? A mitologia existente naquele plano? De onde surgiu a ideia? Tipo, ah, os guardiões com os elementos e eles que são responsáveis pelo equilíbrio desse plano. Vamos ver. Então, o plano de Eopard é porque eu queria trabalhar numa uma questão mais mitológica. Mas era medieval. E não era possível trabalhar isso dentro do universo atual de Inuyasha, sendo que dentro de Inuyasha tinha também a perspectiva do mundo medieval, que é os 500 anos antes, quando ela pulava dentro do poço. Uhum, essa história do poço foi que deu a oportunidade de trazer essa mitologia medieval, sem, é claro, trazer a cultura japonesa, porque é um pouco complicado para uma garota de 12 anos fazer isso. É verdade. Mas foi daí que surgiu a ideia. Até porque magia era bem melhor tratada quando tá numa era medieval do que numa era atual. E, no caso, a mitologia que tu utilizou, de onde os deuses, por exemplo, criou... Os elfos são os próprios deuses, eles não têm um peso igual aos outros. Você mesmo ressalta isso. A Laine, quando tá ensinando a eles, ela fala muito sobre os deuses próprios deles. Então, na verdade é uma mistura de mitologias. Tem um pouco de nórdica, de egípcia... De várias mitologias que eu gosto, mas enfim, a dos elfos foi porque eu estava pensando em tratar a questão dos anjos, dos deuses, que seriam humanos que foram tornados imortais, e também dessa força superior, desse deus que estaria acima de todos eles. E aí eu vi uma oportunidade de colocar esses deuses trazendo os elfos, então até que se encaixou bem. E você falando disso aí, eu me lembrei de uma coisa... Guardiões, que me chamou muita atenção quando eu comecei a ler, que foi a organização do castelo, dos magos humanos, quando a Gome, ela, assim que ela conseguiu se graduar como maga e ela recebeu a tatuagem e tudo mais, foi uma das coisas que mais me chamou atenção. Eu não lembrava mais. Eu lembro que a tatuagem dela era uma borboleta. É, isso mesmo. Coisa ridícula de criança de 12 anos, enfim. Na verdade, eu tava imaginando fazer a tatuagem da Kagome. Eu te entendo, tá? Eu sempre quis fazer uma borboleta, mas aí depois eu decidi por um dragão e no final das contas não fiz nada. Minha mãe falou que vai me expulsar se eu fizer uma tatuagem, então vou ter que esperar. Ah, beleza. Meu Deus, Sayuri, fica quieta, que eu estremeço quando tu fala. Ô, voz da porra, E Três, sobre os treinamentos dos guardiões, como é que veio essa ideia de dividir eles dessa forma e inspiração para fazer os treinos mesmo? Eu achei que seria legal transformar eles em quase mortais. Até porque eu não gosto muito de tratar essas histórias de humanos com mortais. Queria dar tipo um tempo de vida maior para eles. E de uma certa forma, vocês vão matar por dizer isso, mas eu queria trazer o Sesshomaru. Não tinha como se eu não dividisse eles em raças. Tá, eu fui decidindo quem ia dividir as raças e fui escolhendo as raças que eu gostava mais. Eu sempre fui apaixonada pelos elfos. E os yokais vinham a calhar pra colocar na história. E os ciganos era porque eu queria tratar um pouco dessa questão do deserto. Até porque eu fiz uma mistura muito grande de climas de dentro de Eopard. E seria legal trabalhar isso. É mesmo, foi um bom caso que até mesmo o próprio Inuyasha voltou pra essência dele mesmo. Porque o Inuyasha tava humano, só que no anime ele é um meio yokai. E na história ele acabou voltando sendo um yokai. É, isso foi um dos motivos também. Foi pra encaixar com a história. Depois isso deixou de ter importância e eu deixei de lado. Nossa, que mundo. Mas uma coisa que eu senti falta nos Guardiões dos Elementos foram as viagens do Yasha com a Gomi nas costas dele. Isso eu senti sempre falta, porque Inuyasha pra mim se resume nisso. Inuyasha correndo com a mão nas costas dele. De novo, eu tô começando a achar que eu estou monopolizando esse podcast. Pronto, é quase um monólogo. Você é uma fanfic em primeira pessoa, o que é a Kagome tem parecido com você? Meu Deus, que cruel. A queda pelo Sesshomaru. Não, isso você tá colocando agora. Óbvio. Seria no fundo, ela também tem vontade de pegar o Milo, mas ele é irmão dela. É, todo mundo. Mas só eu consegui. Então, ai, sei lá, a Kagome mudou muito durante a história. Ela começou de uma forma e ela foi, de uma certa forma, amadurecendo junto comigo. Ela era uma criança no começo, ela pensava como uma criança, entendeu? Hoje em dia eu acabei me afastando dela. Já não coloco tantas minhas impressões pessoais dentro da Kagome. Mas antigamente eu não conseguia fazer isso. Então tem muita coisa de mim na Kagome, sim. As próprias experiências delas são baseadas nas minhas. Voltando à próxima pergunta. Como surgiu a ideia de utilizar os anjos e os demônios na FIC? Isso foi um pouco complicado. Não era tanto pra ser... por exemplo, a segunda história praticamente é focalizada só nisso. Eu acabei me perdendo um pouco, inclusive. Mas é que eu me apaixonei pelo Lúcio. Me apaixonei por ele. Eu acabei criando uma história muito complexa por trás dele. E aí, junto com ele, veio o Alexios. Né, Fcake? É, e o aí, meu personagem favorito. Por que será? Ele é um gato. Não teve meu como. Eu favorito. Tive que aprofundar. Acho que, se eu me lembro bem da época, um dos motivos de você ter feito o Lúcio ser exatamente um anjo foi até por causa da Fcake, né? Pra ela ser uma elfa, né? Exatamente. Na verdade, o Lúcio era um total coadjuvante. Era só o mesmo pra conseguir tornar a Fiquei com uma elfa, pra ela poder ficar com o Milo. Entendeu? O que eu não faço, né? Pela Mary. Enfim. Uhum. Gente, eu mereci, eu dei o Richard pra ela. Faz sentido. Como nós estamos falando de Lúcius, vamos falar da história do Lúcius e da Stacy. Vamos para eles agora? Mas a história deles dois, todos nós sabemos que foi por causa da Fcake que eles acabaram aparecendo. Agora foi. Cake, quieta! É pra eu dar spoiler mesmo? A gente coloca assim no cantinho: spoiler. Aí você fala e quem não quiser ouvir, pula. Okay. A gente coloca um trovão. E na latina do trovão. Vai dar um trovão, vai dar spoiler. Então, o Lúcio, na verdade, ele se parece muito com o Milo. Esse é um dos principais motivos deles não se entenderem de jeito nenhum. Começa por aí. Essa parece demais. Um dos principais motivos pelo amor de Milo. Além, é claro, da filha, né? Do fato que o Milo queria pegar a filha dele. O que eu acho engraçado até é que falam... É comum você ouvir que a filha sempre se apaixona por um homem parecido com o pai. Nesse caso foi igualzinho. Nesse caso foi igualzinho mesmo. Mas enfim, o Lúcius, ele na verdade é bem mais sério do que ele parece. Eu sempre imagino ele como essa uma espécie de fachada. Que essa personalidade dele, brincalhão, que tira onda com as pessoas, é mais uma fachada para um cérebro que tá toda hora pensando em tudo, entendeu? E de uma certa forma, o Lúcius era um dos anjos mais fortes que tinha no exército celestial. Quando ele foi mandado pra proteger a Stacy, ele não queria isso, porque ele achava que era uma desonra, praticamente. Ele o sétimo anjo mais poderoso, ser enviado pra proteger uma humana. O Alexis é perfeito. Ele é. Vamos para a próxima pergunta. Eu fiquei depressiva, eu precisei tomar muita Coca-Cola. Ai, mas obrigado pela Coca-Cola, mas enfim. Foi uma ótima forma de introduzir o Lucius na história. E também outra, você pode criar agora um memória, onde apareceu mais personagens, a história vai. O pessoal vai pro inferno, agora vai tudo bem, guardar a vida. Aí vira uma surubada, né? É, surubada, tá? É, já tá. Mas não deixa de ser tentador fazer isso. Ok, eu paro de escrever. Fiquei. Não brinca comigo, não. Vem comigo. Olha aí, tem bons motivos. Olha, essa conversa está sendo gravada pela minha própria segurança. Se eu morrer, vai ter os arquivos no meu computador. Né? Eu sei seu endereço, tá? É verdade. Pior que ela sabe. Eu também sei seu endereço, eu sei onde você mora. E eu? Tá, eu tenho uma boa notícia pra vocês. Os Guardiões dos Elementos vai acabar em 5 capítulos. Em 5 capítulos? Só falta eu ter coragem. Aham, 5 ou 7 capítulos. Mentira, acaba, minha filha, pelo amor de Deus! Eu saio de qualquer forma, então. Mas eu acho que pronto, vamos agora falar mais um pouquinho agora de Guardiões da Memórias, porque a gente já falou o primeiro afiche, agora vamos falar da segunda, que é Memórias. A nova introdução dos personagens, por exemplo, novos personagens que você está colocando agora, por exemplo, a Aisha e o Gabriel. Já tem uma ideia, assim, como é que tu vai implementar eles? Eu vejo a mensagem subliminar. Ou você esqueceu de novo? Perguntas. Eu vejo! Você vê mesmo que eu quero? Só eu vejo. Eu quero eles dois juntos na Sofix, só que você não escreve! Eu vou escrever, enfim. Mas tá, por que você decidiu Gabriel... fazer... Tá, depois eu faço a pergunta. Pode fazer. Foi subliminar mesmo a pergunta da Sofia. Eu queria saber por que você decidiu não fazer mais em primeira pessoa, mas colocar em terceira a história. Cara, foi realmente uma escolha interessante, porque praticamente 5 anos escrevendo em primeira pessoa, né? Mas foi o seguinte, porque eu precisava... Eu muito em primeira pessoa, eu sei que altera pra escrever em terceira depois. Altera. Você não consegue, você trava. Não, e tem hora que eu escrevo em primeira pessoa. Quem lê a segunda história vai ver que tem momentos que tá em primeira pessoa, no meio do texto, entendeu? Mas enfim. É, eu notei isso. É porque eu queria trazer o ponto de vista de outros personagens. Principalmente porque eu ia centrar um pouco mais a história no Lucius. Mas se eu ficasse na primeira pessoa com a Kagome, ia ficar um pouco complicado fazer tudo isso. Então eu acabei resolvendo mudar pra trazer esses outros pontos de vista, que eu não conseguia trazer isso na primeira história. E a escolha dos personagens, por exemplo, pra ir pra batalha? Você escolheu pelo seu nível que você colocou de forte, ou então é alguma habilidade especial dos personagens? Ah, essa escolha eu lembro, porque eu tava junto no Orkut. Pode responder então, fiquei. Não, você responde. Afinal, o podcast é seu, você que respondeu. A da Fiquei que já foi. Foi o primeiro podcast, foi o dela. Agora é seu. Eu lembro que você ficou discutindo comigo quais os personagens você queria que fosse, e eu fiquei falando pra você quais os que tinham que ir. Exatamente. Você falou, não, eu quero que vai fulano. Eu falei, você vai mexer com muita gente, com certeza. Foi a Fiquei que escolheu. Enfim, mas também assim, um pouco de interesse de cada personagem, né? E cada personagem foi escolhido porque tinha um interesse em ver a Kagome, o Inuyasha, o Miroku e o Sobo voltando, tendo as memórias antigas de volta. Todos eles são irmãos, são amigos, então todos eles tinham interesse em participar dessa batalha. E também porque cada um é poderoso, né? Então seria interessante levar eles por proteção mesmo. E a Fiquei que escolheu. Esse é o motivo principal. Fiquei que escolheu todos. Tá, próxima pergunta. Tô, fiquei, já perguntei um bocado já. Ah, calou. Tá, deixa eu ver uma... Deixa eu ver a próxima pergunta. É que acabou as perguntas, então eu vou formular uma agora aqui no improviso. Vamos lá, então... Pronto, os três a gente não focou muito, porque a gente acabou devagando para outros assuntos. É claro, cada um teve que treinar com todas as raças, mas tu não explicou bem por que cada raça deu o tipo específico de treino, entendeu? Eu queria que tu aprofundasse um pouco mais nisso. Cada raça tem uma personalidade, tem uma cultura diferente. Então eles, de uma certa forma, acabam se aperfeiçoando numa forma diferente de luta. Por isso que acaba que cada raça tem um treino diferente. Cada uma poderia ensinar algo novo para os guardiões e que eles poderiam precisar, se eles realmente queriam proteger todo o Pard e tudo mais. Então é mais por isso mesmo. Os treinamentos se adequaram à personalidade. Vocês lembram do Zack na primeira história? Pois é, o Zack, ele tem essa personalidade de mentor mesmo, né? De quem ia ensinar pra eles como se controlar do que como combater. Então, eu achei interessante trazer isso no primeiro treino. Eu tô lembrando, assim, que cada treinador que você colocou pra eles, os principais que você colocou mesmo pra treinar, a primeira vez que apareceu, sempre tiveram de mentor. É, o Zack, uhum. O Matrien, o Kurosaki... Até mesmo o próprio líder da comunidade cigana. Ela lembra mais coisa do que eu. Quem é o... Ah, sim, lembrei quem é o Mafri. O senhor sabe quem é o Mafri? O que é pior? O que é pior? Matar ou torturar? Ela é muito pior do que eu. Não, se for... Mas é, eu não sou. Mentira, eu não sei não, quem é pior. Peraí, todas concordam comigo. E quem mata mais personagens e quem mais tortura é o Ryu. Before you leave, why don't we do one more test? For all time's sake. Todas concordam comigo, por favor. Ah, é verdade. É inquestionável, o Ryu mata. Ele não consegue. Ele faz isso. É porque ele é macho. Ele não tem essa ligação que a gente tem com os personagens. Não, esse pobre. Principalmente personagens como Alexis, Lúcio e Milo, esse tipo de coisa. Ele pode. Mas que ele possa matar o Gabriel é muito triste. Você tem que ler Guardião dos Planos, falar nisso. Dude! Promete não ler, né? Foi de bonita. Eu vou ler. Eu vou ler. Eu vou ler. Gente, você é mais interessada, mulher. Eu esqueço. Cara, eu simplesmente esqueço. Vou ler. Prometo. Em 2 semanas eu termino de ler a história. O que me dá mais raiva é porque o Ryu, ele escreve maravilhosamente. Gente, o Anya é um dos melhores escritores que eu já vi. Ele fala que pra começo mal. De conversa. Ele fala que escreve mal. Não, eu dá vontade de bater nele também, toda vez que ele fala isso. Ele faz isso porque ele quer confete, gente. Ele quer confete. Ele já jogou confete. Cara, essas coisas. Você lembrou de Crônicas de Meta? Crônicas de Meta foi a primeira história que eu li do Ryu. Eu tenho, eu me apaixonei eu pelo jeito que ele escrevia. E ele cismava de que escrevia mal. Dava vontade de matar ele toda santa vez. Mas eu vou criar coragem pra escrever. Agora vocês sabem como eu criar coragem pra escrever. E a Kate foi de rolê. Sério, dá vontade de bater em vocês. Muito forte. Concordo também. Saiu também concordo. Fala que escreve mal, mas o quê? O meu problema com as fanfics do Ryu é que eu sou uma pessoa que, se não tiver muita comédia numa história, eu não consigo levar adiante. É, Ryu é muito sangue, eu travo, cara. Eu travo. Ryu, ele pode escrever maravilhosamente, mas não tem, tipo, eu não consigo, não tem algo que me faça não é que me mantenha na história. Ah, é o que eu sei, me apaixonando por essa história, eu já fiquei. Meu Deus, eu morro, não vou mentir. Eu acho que não tem nenhum fic writer que eu goste mais do que a fake. Me bato se quiser. Não, gente, porque é perfeito as histórias, são muito engraçadas, envolvem mesmo. A Fiquei, que é o cérebro dela, sério. ela teve algum problema quando ela era criança e resultou nisso, entendeu? Acho que é por isso que a gente gosta. Como é que ela diz? É a veia cômica, a era bêbada. E o quê? Não, é assim. Ela conta. Entende uma coisa, eu tenho um osso engraçado, uma veia cômica e uma artéria bêbada. Bacana! Exatamente. É por isso, é da onde que vem o meu humor. E também tem que levar em conta que quando eu tinha 2 anos de idade, eu bati a cabeça na quina da cama e depois eu bati, quando eu tinha 4 anos, eu bati a cabeça na piscina, né? Eu rachei a cabeça. Ah, não disse que tá aí, ó, aí a explicação. Sempre sem falar que muitas vezes eu penso que eu era criança. Não, gente, eu acho que eu vou ficar igualzinho a mim, porque ele também vive batendo a cabeça, mas enfim. Eu sou muito eclética com história. Quem acompanha assim, as minhas fics sabe que eu vivo tanto Death Pink quanto as comédias, entendeu? E as comédias acho que o problema é. Eu só preciso escrever história romântica, meu Deus do céu, minhas histórias são tão doces que deixam diabético com óculos. Não, eu tenho uma parte do meu cérebro que não deixa eu escrever finais totalmente felizes. O nome dele é Lúcio, sabe? Ele me dá dor de cabeça. Eu conheço. E eu tenho uma parte do meu cérebro que se chama Corina e deixa eu fazer muitas comédias ainda. Ela é perfeita. A Corina é perfeita, juro. Você não me rouba. É minha. Cara, eu só não te roubei ela esses dias, porque eu juro pra você que eu queria que você terminasse a história. Tô falando pra você, se você me roubar ela, eu não termino a aliança. Quem você não acha que fez o Gastão? Todo mundo aqui tem segunda mente, né, então? Tem, todo mundo tem segunda mente. A FIC tem 80. Ah, a FIC tem 80. A FIC tem, uma segunda, terceira, quarta. Porque é igual, foi a FIC que você sequestrei. Uma segunda dimensão na minha cabeça. Qual foi os dois que eu sequestrei aí na tua cabeça, não é mais? É os dois tarados! Olha, eu tenho muitos tarados. Então, muito bem. Eu sequestrei ela praticamente todo ele. O Cássio, o Learco e o Richard. O primeiro Richard, não o segundo. Primeiro o Richard, depois foi o Learco. É, o Learco é uma coisa que tem noção. Inclusive é o nome do cachorro. Nossa! É, ele, o Learco é uma parte avassaladora, né? Agora, a Corina, você não pode me levar ela. Eu tô fodida sem ela. Pelo bem da nação, a Corina fica com você. É, primeiro, se você me tirar ela, o personagem fictício não perde. Porque se você percebeu, a Gomi é a Corina escrita, né? Uhum. Incrível. É incrível, é ela escrita. Eu acho que ela falou, vou fazer uma fanfic que seja eu a personagem. Mari, escreve. Já tá. Tá, né? Vamos lá, vamos escrever. Tá bom. Se não escreve, fica com dor de cabeça, o que eu posso fazer? Ah, gente, comprar como é que é isso? Ai, ai. Ah, isso também, seja mais ou menos desse jeito. Ah, acho que eu tô assim. Não, eu quero que seja assim, assim, assim, vai ser. Aí eu não, vou escrever, não. Eu morro de enxaqueca, já comei feijinho. 4, 2, 3 dias. Ela sabe me suportar bem. Só que pra mim ninguém ganha do Lúcio. Não, o Lúcio é insuportável. Ele parou de brigar com a Corina? Falando nisso? Não, nunca parou. Ela parece parou, que eles, né, começam a brigar, é horrível. Ele se diverte, né? Ele me falou uma vez que é o jeito deles dois se divertir. Puta que pariu, que jeito de divertir é esse? É, brincando e matando a outra. É uma brincadeira sádica, né? Eles quase se matam. Eu tenho o Milo, inclusive, também, só que ele não é minha segunda mente, o que é muito absurdo. E não sei de quem ele é, também. Não. Não, eu só tenho duas segundas mentes, obrigada, babies. Uai, eu só fiquei quase rouba. Eu só tenho duas, ela tá só. Se você se encontrar com quantas minhas segundas mentes, você nunca mais será a mesma. Verdade. Nunca mais. Não, primeiro, se for só o Eric te visitar, fodeu. Ah, foi o Eric! Ai, gente, o Eric é perfeito. Ai. Deus do céu. Foi o Eric. Foi a porque? A segunda. Você não sei também. Ele beijou a Força Lucy. É verdade, depois eu falo que a gente vai morrer todo mundo velha, solteira e amargurada, porque vocês ficam fazendo esses personagens bonitos, lindos, maravilhosos, perfeitos. E esse povo de anime também tem que fazer lindo, maravilhoso, tudo bem? Eu tô falando, vai todo mundo morrer sozinho. por que não falar sobre Segundas Mentes? Ai, é verdade! As Segundas Mentes nos Guardiões Elementos, porque foi com isso aí que eu descobri a porra da Samantha. Aliás, Segundas Mentes é um assunto de OGDE, né? Porque se vocês se lembram, na verdade foi lá que a gente descobriu isso. Eu também descobri as minhas Segundas Mentes com OGDE. Eu também, e eu te amaldiçoo pelo resto da minha vida, Tessiane. É uma maldição quase. Me desculpem, gente. Não, tudo bem. O que seria de não, nós? Não, isso é uma coisa. Não se fala, vou fuder com a vida de uma pessoa. Você já ouviu falar sobre Segundas Mentes? Querem saber da personalidade de uma pessoa? Analise a segunda mente dela. O Eduardo tem uma parada, um retardado e um nerd. Daí vocês tiram. Eu estou seriamente preocupada agora com o que você pensa da minha personalidade. Eu não vi todas. Eu teria que viver 1000 anos pra ver todas essas segundas mentes, então nunca vou poder reclamar nada. Tá, mas você viu os mais importantes: Eric, Mila, Richard e Corina. Então, levando em consideração isso, ainda bem que eu moro a mais de 2000 quilômetros de você. Vai ficar gravado. Eu vou passar no concurso público em Maranhão e vou morar aí. Olha aí. Pois é. Quem fala sobre as segundas mentes, aí a gente acaba com a pergunta final. A coisa mais louca que existe no Guardiões dos Elementos, essa merda de segundas mentes. É, pronto. Ai, que me atormenta a vida, me assombra os sonhos, me... Ai, meu Deus, eu não... Eu vou ter dor de cabeça o resto da semana que eu tô falando isso. Vai termina a história. É verdade, cara. Oi? Fiquei que prometeu o Thierry pra você. Sim. Thierry? Aham. Uhum. Todo meu. Sai. Corre, Sayuri. Corre, Sayuri. Corre, Kate. Não, corre ela. Se eu mata a Sayuri, ele é meu. Ei, Sayuri, vem cá. Tu é a esposa do Shun, né? Sou. É, expo... é, tu é minha mãe? Oi? Tu é minha mãe? Você é a filha do Shun? Sou. Não, eu acho que a Grace é tua mãe e eu sou sua madrasta.